nasci pra te adorar, Senhor. Eu fui criado pra tua glória, para ti, Senhor. Nascemos pra te adorar, Senhor. És o Deus da minha provisão. Eu confio em tua forte mão, meu Senhor Jesus. Nunca vou deixar de te honrar. Com o meu viver vou procurar te agradar. Com todo o meu ser, meu prazer é estar bem junto a ti. Em teus braços eu vou, porque eu nasci, nasci pra te adorar. Em tua presença quero sempre estar. Eu sei que és fiel. És o meu pastor e nada me faltará. És o Deus da minha provisão. Eu confio em tua forte mão, meu Senhor Jesus. Nunca vou deixar de te honrar. Com o meu viver vou procurar te agradar. Com todo o meu ser, Jesus. Esse é o meu maior prazer, Senhor. É viver pra te agradar, pra fazer a tua vontade. É viver, Senhor, para a tua glória. É viver para agradar o teu coração, Senhor. Eu fui criado para isso. Cante meu prazer. Meu prazer é estar bem junto a ti. Em teus braços eu vou me lançar. Porque eu nasci, nasci pra te adorar. Em tua presença quero sempre estar. Eu sei que és fiel e nunca falharás. És o meu pastor e nada me faltará. Jesus.